Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Aô, meu Brasil, tô chegando, eu e o mês de dezembro. Agora nós estamos pegos pelo beijo de uma pulga, viu? Tá acabando o mês, já tô escutando o rou, rou, rou do Papai Noel. O programa Cleiton Aguiar é um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil Global LED Expert. Lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. A discoteca do Cleitão recebe a dupla Lincoln e Marcelo. A Faculdade da Música recorda um sucesso de Milionário José Rico. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, traz o Salmo 103. A dica do programa de hoje: está nascendo um novo Brasil. 50 anos da Jovem Guarda, um grande sucesso do Roberto Carlos. E a sugestão do Beijar traz a música nova do César Menotti e Fabiano. Eu começo trazendo aí uma das mais importantes duplas caipira da atualidade, Mozart e Moacir, Canta Sabiá. Eu sabia cantando no alto do chapadão. Eu fui pedir pra ele, sabia não canta não. Mas canta sabia, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu. Canta sabia, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu. Fui na casa da moça, recebi seu desengano. Voltei de foice quebrada, no caminho eu vi chorando. Encontrei com o sabiá no arvoredo cantando. Sabiá me perguntou, moço, como está passando? E sabiá, eu tô penando. Canta sabiá, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu. Canta sabiá, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu. Fui na casa da moça somente pra te amar. Voltei triste, aborrecido, quando eu vim de lá pra cá. Encontrei com o sabiá no arvoredo a cantar. Tenho pelejado tanto, mas minha sorte não dá. E sabiá, deixa eu penar. Canta sabiá, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu. Canta sabiá, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu. Mas canta sabiá, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu. Canta sabiá, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu. Mas canta sabiá, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu. Oi, canta sabiá, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu. Mas canta sabiá, não importa comigo não. Moça de Moacir, Canta Sabiá, pro Padre Gleibson de Dianópolis, no estado de Tocantins. Ele que curte o nosso programa pela Porto Alegre FM, a rádio lá de Porto Alegre, fica pertinho, fica 18 quilômetros. E Dianópolis agora está ouvindo o programa Cleiton Aguiar pela rádio de Porto Alegre. Pedro Paulo e Mateus, Seu Jeito. Não vou mais querer entender porquê. Ainda te amo, meu coração sabe que amar você é engano. Você deixou pra me deixar quando eu já tava te amando, só pra me ver sofrer. Você quis me fazer chorar, mas tentar te esquecer foi meu maior engano. Sofri muito com você, mas viver sem você não dá. Amanhã pode ser que você venha bater na minha porta e pedir pra voltar. E eu te aceito, mas sem jeito. Já me acostumei com esse jeito todo errado de amar, e pra mim é perfeito, mas sem jeito. É perfeito, seu jeito de amar tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Você deixou pra me deixar quando eu já tava te amando, só pra me ver sofrer. Você quis me fazer chorar, mas tentar te esquecer foi meu maior engano. Sofri muito com você, mas viver sem você não dá. Amanhã pode ser que você venha bater na minha porta e pedir pra voltar. E eu te aceito, mas sem jeito. Já me acostumei com esse jeito todo errado de amar, que pra mim é perfeito. Mas sem jeito, é perfeito. Seu jeito de amar tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Ô, duplão, Pedro Paulo e Mateus, Seu Jeito. Essa aqui é uma gravação de 1972. José Ribeiro, Um Amor Vai, Outro Vem. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Um amor se vai, logo outro vem. Tem um novo amor, arranje um também. Um amor se vai, logo outro vem. Tem um novo amor, arranja um também. Não adianta lamentar a tua vida, não adianta vir chorar teu dissabor. Tu bem que sabes que a culpa foi só tua. Agora deixa eu viver meu novo amor. Não quero quero nada de lembrar que ainda existe alguma coisa que te faça vir a mim. Por Deus eu peço que me esqueça, que me esqueça. Agora deixa eu viver meu novo amor. Um amor sem ver, logo outro vem. Tem um novo amor, arranja outro bem. Um amor sem ver. Não adianta vir chorar teu desabor. Tu bem que sabes que a culpa foi só tua. Agora deixa eu viver meu novo amor. Não quero nada de lembrar que ainda existe alguma coisa que te faça vir a mim. Por Deus eu peço que me esqueça, que me esqueça. Agora deixa eu viver meu novo amor. Um amor se vai, logo outro vem. Tem um novo amor, arranja Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, José Ribeiro, Um Amor Vai, Outro Vem. Eu vou dar uma paradinha, você não sabe não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Já estamos na restinga no mês de novembro. Começando o mês de dezembro, aí é festa um atrás da outra, né? Festa de confraternização de empresa, confraternização de família, o pessoal do interior vai para a capital, o pessoal da capital vai para o interior, e é uma festança danada. Você organiza tudo, chega na hora do artista para animar a festa, você embarranca, né? Porque é festa sem música ao vivo, não é festa, é velório. Mas se você ligar 61 99813-6601, você vai falar com a RBM Música e vai resolver o seu problema, viu? Você pode levar para sua cidade o show do Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813-6601. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Um felizardo de Brasília ganhou 205 milhões de reais na Mega Sena. Né? Uma única aposta ganhou 205 milhões. Eu acertei uma dezena, só acertei o 7, né? Agora, esse caboclo, se não tiver preparado, ele arranjou uma encrenca para a vida dele, que eu não queria estar na pele dele, não. Mônica Guedes, Tentando Te Esquecer. Andei perdida pelo espaço, presa a lembranças, dando passos sem saber. Então encontro aquela foto e tenho de volta aquele amor que se perdeu. E assim vou buscando em outros braços, e assim me enganar. E assim vou tentando apagar o que restou. Claro, pensa. pesa a lembrança, dando passos sem saber. Então encontro aquela foto e tenho de volta aquele amor que se perdeu. E assim Mônica Guedes, tentando te esquecer. Ela é bonitinha demais, dizem que é reliente, enjoadinha, mas não tem problema, não. Mulher bonita pode ser relienta, né? Paula Fernandes, com a participação do Chitão e do Chororó, pegando lágrimas. Meu amor, quando você se foi, levou junto também minha paz. Só naquele instante percebi que pra me redimir era tarde demais. Me enganei, estava errado. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta ao sair, no peito eu já senti rasgar o coração. Reagi e agora estou aqui, pegando lágrimas com as mãos. Me enganei, estava errado, sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta ao sair, no peito já senti rasgar o coração. Por estupidez não reagi, agora estou aqui, pegando lágrimas com as mãos. Deus me tire o frio da solidão. jeito eu já senti rasgar o coração. Por estupidez não reagi e agora estou aqui derramando lágrimas. Lágrimas com as mãos. Paula Fernandes e Chitãozinho e Xororó pegando lágrimas. A sugestão do Beijá. Música nova de César Menotti e Fabiano. Tô mal. Tô mal. Não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal. Bebendo, daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Tô mal, não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo, daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Tô mal, só vendo esse povo se pegando. Tô mal, bebendo, daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. Cantor, por favor, toque aquela moda que fala de amor. Eu tô sofrendo horrores, sei que você também passou por essas dores. Cantor, por você também passou por essa dor. Tô mal, não é de Deus isso que eu tô passando. Tô mal, bebendo, daqui a pouco eu tô ligando. Ela não vai atender e eu vou sofrer mais uma vez até aprender. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta César Menotti e Fabiano, tô mal. Mas o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Mesmo porque, alguns anos atrás, César Menotti e Fabiano, por exemplo, eram dois ilustres desconhecidos. Só tem um jeito de você tornar conhecido um artista, é mostrando o trabalho dele. Aí que entra o papel importantíssimo do divulgador, porque um país do tamanho do Brasil, ninguém dá conta de cobrir, né? Você tem que arranjar nenhum divulgador, não. Cada região você tem que botar um, né? E lá em Minas Gerais você pode deixar por conta do Flávio Bejar, porque há mais de 30 anos ele faz o mesmo trecho, são mais de 300 emissoras, e o Flavinho é um caboclo ajeitado demais da conta, conhece todo mundo conhece, gosta dele, então rende. Então, com o Flavinho rende, viu? Anota aí o telefone 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. No próximo bloco, Roberto Carlos, Padre Alessandro Campos, Michel Teló e Gustavo Lima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O brasileiro tá pulando que nem pipoca para economizar. A inflação tá voltando, parece que o mês está esticando e o salário está encurtando, mas tem uma coisa que você não mexeu ainda, você não trocou ainda as lâmpadas que você tem, fluorescente, essa lâmpada fria, pelas lâmpadas LED. Mas não é qualquer lâmpada LED, eu estou falando da lâmpada LED da Wellmax Brasil. Mas por que, Cleiton? Porque são as primeiras a receber o selo do Inmetro, né? Você tem as lâmpadas LED da Wellmax Brasil, clareiam muito mais, gastam muito menos energia, chega a economizar 90% e você ainda tem 5 anos de garantia. Mas não compre ainda, espere chegar na sua cidade as lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Você que tem uma elétrica, você que tem um supermercado, se você quiser adquirir as lâmpadas da Wellmax, é só ligar 61-9981-3601. Relembrando 50 anos da Jovem Guarda, o rei Roberto Carlos, um dos seus grandes sucessos é Tempo de Amar. Nunca mais me fale assim. E deixe de chorar. Menina, diga que você por toda a sua vida vai me querer bem. Eu juro que não vou deixar de querer também. Deixe de ser triste assim. Esqueça o que passou. Esqueça que você chorou. Carinha de tristeza não lhe fica bem. É tempo de saber amar o amor que vem. Menina, eu também já fui de chorar, sofrer por causa de um amor. Depois que a gente vive, aprende por fim que amor não se resolve assim. Esqueça o que passou. Esqueça até que você chorou. Carinho de tristeza não fica bem. Deixe de ser triste assim. Esqueça o que passou. Esqueça que você chorou. Carinha de tristeza não lhe fica bem. É tempo de saber amar o amor que vem. O amor que vem, o amor que vem. Cinquenta anos da Jovem Guarda, Roberto Carlos, é tempo de amar. Atenção, violerada, no dia 13 de dezembro acontece lá em Pouso Alegre, nas Minas Gerais, o encontro de violeiros. Tem, lá vai ser no asilo Nossa Senhora Auxiliadora, a promoção, né, para auxiliar o asilo. Vai ter o almoço, vai ter sorteio de prêmios e muita viola, estacionamento, né, tranquilo. Você vai almoçar, vai ouvir muita moda de viola, ainda vai ajudar o asilo Nossa Senhora Aparecida. A promoção é da Super 90 FM, onde o nosso programa Cleiton Aguiar tem grande audiência, graças a Deus. Vai ser no dia de Santa Luzia, dia 13 de dezembro, às 12 horas, encontro de violeiros em Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Padre Alessandro Campos, nada, nada, nada. Que eu sou sem Jesus, nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada. nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Não vou desistir, preciso seguir. Em Cristo eu posso vencer. Coração precisa de abrigo e de luz, que só no Senhor posso ver. Eu posso ver no cheiro da flor, nas coisas do amor. Ele quer nos ensinar que a chave pra vida nunca está perdida. Responda que eu vou perguntar. Eu vou perguntar: o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. O maior vendedor de discos da atualidade. Ele vendeu mais de 1 milhão de CDs na época da pirataria, que ninguém está vendendo nada, né? Realmente é um fenômeno, o padre Alessandro Campos, que leva a palavra de Deus em forma de música. Cantou pra gente aí o Nada, Nada, Nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Essa música foi gravada pelo de Paulo e Paulino, né? E o padre Alessandro Campos fez essa adaptação aí. Michel Teló e Gustavo Lima, do meu amigo Nildomar Dantas, Implorando pra Trair. Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem ri daqueles comentários bobos que eu digo e sempre gostou. Saí sem avisar, chega de manhã, e eu parecendo a última pessoa que queria ver. Vejo em seu olhar, vamos conversar pra saber se ainda vale a pena. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair, e o coração dando porrada e implorando pra atrair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me ama ou deixa eu ir embora. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair, e o coração dando porrada implorando pra trair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me ama ou deixa eu ir embora de vez. dançar nessa moda judica. Vamos que vamos. Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem daqueles comentários bobos que digo que sempre gostou. Saí sem avisar, chega de manhã. Eu parecendo a última pessoa que queria ver. Vejo em seu olhar, vamos conversar pra saber. Se ainda vale a pena, quero saber. A solidão tá ali na sala me chamando pra sair. E o coração dando palmada, implorando pra trair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me amo, deixa eu ir embora. A solidão tá ali na sala me chamando pra sair. E o coração todo folgado implorando pra atrair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me ama ou deixa eu ir embora de vez. Uma salva de palmas, meu amigo Gustavo Lima. Michel Teló e Gustavo Lima implorando para trair. No próximo bloco, a dica do programa de hoje está nascendo um novo Brasil. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Já há algum tempo o Brasil tá se mostrando que está modificando, está nascendo um novo Brasil. Esta semana especificamente foi uma semana de grandes surpresas, né? Na última quarta-feira teve a prisão de um senador da República no exercício do mandato, coisa sem precedentes, nunca tinha acontecido. E ainda e mais para agravar, ele simplesmente era o líder do governo no Senado, né? Era o homem, ele era do Partido dos Trabalhadores, Deucídio Amaral, que foi preso pelo Supremo Tribunal Federal sob acusação de estar obstruindo a justiça. Mas teve uma outra prisão que causou impacto ainda maior, que foi a prisão de André Esteves. Ele é o principal acionista e diretor do Banco Pactual, né? O maior diretor, né? O presidente do Banco Pactual, também acusado de tentar comprar o silêncio de Nestor Severo na CPI da Petrobras, né? Então, coisas inimagináveis estão acontecendo. E eu tive uma informação de fonte muito bem informada que brevemente, dentro de poucos dias, serão presos dois governadores, né? Dois governadores, 7 senadores e 26 deputados federais. Vocês imaginem o cataclisma político que isso vai gerar. Mas eu acredito que é do caos que nasce a luz. Para que um novo Brasil nasça, é preciso que o velho Brasil desmorone todo. E todos aqueles que roubaram o dinheiro público têm que pagar na cadeia. E mais do que isso, têm que devolver tudo que roubaram, né? Depois que tu pegar o dinheiro deles de volta, pode soltar. Então nós ainda vamos tratar desses vagabundos aí, pagando comida para esses vagabundos, né? Então, está nascendo um novo Brasil, graças ao trabalho do Procurador-Geral da República, da Polícia Federal, do Ministério Público e principalmente desse grande brasileiro chamado Sérgio Moro, né? O Partido dos Trabalhadores fizeram aí um movimento tentando desmoralizar o juiz Sérgio Moro, mas não adianta, ele tem uma inteligência jurídica muito grande, é um grande estrategista, e depois que terminar isso aí, assim que sair a sentença do presidente da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, vocês se preparem, porque aí o chefão vai para a cadeia, viu? Está nascendo um novo Brasil. Marcos e Belucci, Poeira da Lua. Meus pés estavam pulando calçadas, pulando as divisões,

e o sol acordar. Por detrás do seu sorriso, me fazendo lembrar que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Que eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será a onda que me arrasta, que me leva pro seu mar. Me perco nos seus olhos e mergulho sem pensar. Eu posso tentar te esquecer, mas você sempre será. Mato Grosso e Matias, você sempre será. Os meninos do Coróio, do Pão da Minha Terra, Ronaldo Estrada e Rafael e Henrique Tarciso, Fatias de Amor. Já faz uma semana que brigamos. Não te vi, não me ligou, não conversamos. Onde você está? Ouvi falar que tem outra pessoa e está muito feliz, tá rindo à toa, que já me esqueceu. Como é possível? Se juramos um amor pra vida inteira, e por causa de uma briga por besteira, coisa que é tão normal acontecer, ser tratado assim não me serve nem ao menos por um dia. Meu amor, te dei inteiro seu fatia, pedaço de paixão que faz sofrer. Você foi boa atriz do nosso drama, me enganou até na cama com suspiros de desejos. Pouco tempo demais, uma semana pra esquecer quem te ama e me trocar por um beijo. Você foi boa atriz do nosso drama, me enganou até na cama com suspiros de desejo. Pouco tempo de mais uma semana pra esquecer quem te ama e me trocar por um beijo. Oh, Henrique Tarciso, canta esse modão com a gente. Só se for agora, Ronaldo Estrada e Rafael, com muita paixão no peito. Vamos nós. Como é possível? Se juramos um amor pra vida inteira, e por causa de uma briga por besteira, coisa que é tão normal acontecer, ser tratado assim não me serve nem ao menos por um dia. Meu amor, te dei inteiro e seu fatia, pedaços de paixão que faz sofrer. Você foi boa atriz do nosso drama, me enganou até na cama com suspiro de desejo. Pouco tempo de mais uma semana pra esquecer quem te ama e me trocar por um beijo. Você foi boa atriz do nosso drama, me enganou até na cama com suspiros de desejo. Pouco tempo de mais uma semana pra esquecer quem te ama e me trocar por um beijo. Valeu, meninos!

todos os seus servos que fazem a sua vontade. Louve o Senhor todas as suas criaturas em todo lugar onde Ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Bonito esse salmo, né? O Salmo 103 faz parte do CD que a Márcia Ferreira gravou com 30 salmos, o Hino à Bondade de Deus, né? Que essa maravilha que a gente está assim meio nervoso, meio chateado, bota esse CD de salmos aí, escuta, e como num passe de mágica, vem a paz, vem a tranquilidade, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, Amor Perigoso. Com seu jeito atrevido, não insista em tentar me conhecer. Seu amor é perigoso e proibido. Sou sem juízo e pago pra ver. Nesses casos eu já tenho experiência. Não compensa um só momento de prazer. De repente, se a gente se tocar, pode mudar tudo pra mim e pra você. Eu tenho medo que isto venha acontecer, mas não vou me defender, pois tenho muito amor pra dar. Você sente, eu também estou sentindo. Meu coração está rendido, pedindo pra você entrar. Não me olhe com seu jeito atrevido. Não insista em tentar me conhecer. Seu amor é perigoso e proibido. Sou sem juízo e pago pra ver. Nesses casos eu já tenho experiência. Não compensa um só momento de prazer. De repente, se a gente se tocar, pode mudar tudo pra mim e pra você. Eu tenho medo que isto venha acontecer, mas não vou me defender, pois tenho muito amor pra dar. Você sente, eu também estou sentindo. Meu coração está rendido, pedindo pra você entrar. Cleiton Aguiar do Ivan Moreno, Amor Perigoso. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta Goiás Brasil, Chapadão. Chapadão da velha igreja, eu sou quase um filho teu. Triste aldeia sertaneja que o progresso esqueceu. Chapadão da passarada, revoando em mais de mil, na mais linda alvorada do interior do meu Brasil. canarinhos avinhados, pintassilgos bem-te-vis, cantadores muito amados das manhãs primaveris. Chapadão, se eu pudesse florescer-te novamente, se de novo aí viesse conviver a mesma gente. Chapadão da Sônia Guedes, doce imagem da ilusão, chapadão do Arquimedes, pescador de solidão. Hoje vejo o sol poente muito além da pradaria, descambando lentamente num aceno de agonia. A canção aqui se encerra num contraste assustador. Chapadão de minha terra, mausoléu de um sonhador. Relembrando Goiás, Goiás Brasil, Chapadão, para minha amiga Bárbara Alvarenga, para minha amiga Ibrantina, lá no, na casa de repouso da Sociedade São Vicente de Paula de Coromandel. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. A frase irretocável do programa de hoje: quem planta uva doce não colhe abacaxi azedo. Quem planta uva doce não colhe abacaxi azedo é a frase irretocável da sabedoria popular. É a lei da causa e do efeito. Aqui se faz, aqui se paga. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Lincoln e Marcelo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha de segunda a sexta-feira, tem algumas emissoras de rádio que passam o meu programa no final de semana, mas aqui na Rádio Estúdio Brasil a gente faz de segunda a sexta-feira. Mas você pode me acompanhar na televisão também. Eu apresento há mais de 3 anos o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão, sempre com entrevistas muito interessantes. Por exemplo, agora nesse domingo eu vou entrevistar o Márcio Jório, que é um mestre em matemática, mestre em engenharia e também produtor de café orgânico aqui no Distrito Federal. Viu? Entrevista muito interessante. Ele é apaixonado por café e eu também. A prosa foi boa demais. E vou conversar também com Odilon Filho, empresário, presidente do Sindipesca lá do estado do Amapá e também primeiro suplente de deputado. Ele trouxe algumas denúncias seríssimas das coisas que acontecem lá no estado do Amapá, né? Tudo isso você vai conferir nesse domingo às 10 horas da noite no programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de televisão, que você pode acessar nas mais de 200 cidades que já tem o sinal local, na TV Oi Canal 1, na Claro TV Canal 13, na Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, CTBC 714, o Canal C1 das Parabólicas e direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Lincoln e Marcelo, Mulher Branca de Neve. Toda certinha, delicadinha, nas madrugadas é a rainha. Mas cuidado, ela é muito perigosa, se aproveita que é gostosa, te apaixona, depois deixa na mão. Essa aí na farra já tem faculdade, mas valor de sacanagem tira onda. Ela é pós-graduação, ela é a mulher branca de neve, não pega só você, tá pegando sério. Ela é a mulher branca de neve, de dia ela é santa, de noite ela ferve. Ela é a mulher branca de neve, não pega só você, tá pegando sério. Ela é a mulher branca de neve, de dia ela é santa, de noite ela ferve. Tudo é certinha, delicadinha. Nas madrugadas é a rainha. Mas cuidado, ela é muito perigosa. Se aproveita que é gostosa, te apaixona, depois deixa na mão. Essa aí na farra já tem faculdade, mais valor de sacanagem, tira onda. Ela é pós-graduação. Ela é a mulher branca de neve, não pega só você, tá pegando sete. Ela é a mulher branca de neve, de dia ela é santa, de noite ela ferve. Ela é a mulher branca de neve, não pega só você, tá pegando sete. Ela é a mulher branca de neve, de dia ela é santa, de noite ela ferve. Ela é a mulher branca de neve, não pega só você, tá pegando sete. Ela é a mulher branca de neve, de dia ela é santa, de noite ela fere. Ela é a mulher branca de neve, não pega só você, tá pegando sete. Ela é a mulher branca de neve, de dia ela é santa, de noite ela fere. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Lincoln e Marcelo, Mulher Branca de Neve. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês podem correr para a sala de aula porque eu vou trazer os maiores mestres da história da música sertaneja do Brasil. A Faculdade da Música apresenta Os Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário José Rico, Escola da Vida. Ei, ei, ô bichinho, ô descendo, eu tô procurando emprego, você não tem um serviço pra mim não? Ah, faz favor. Eu sou tão simples, sou meio esquisito, nem feio nem bonito, mas preciso viver. Saí pelo mundo, não sou vagabundo, a escola da vida preciso aprender. Você não precisa, oh, de um empregado, oh, oh, oh. Eu quero um serviço, nem que seja no lixo, eu quero é trabalhar. Você não precisa, oh, de um empregado, oh, oh, oh. Eu quero um serviço, até mesmo no lixo, eu quero é trabalhar. É, está difícil aqui. Se eu ver que não tem jeito aqui na cidade grande, eu vou voltar pra minha terra. Terra rica, é pra lá que eu vou. Se vocês soubessem o quanto padece um moço humilde assim como eu. Na realidade, não tenho maldade, só falo a verdade, vocês podem crer. Você não precisa, oh, oh, de um empregado, oh, oh, oh. Eu quero um serviço, até mesmo no bicho, eu quero é trabalhar. Você não precisa, oh, oh, de um empregado, oh, oh, oh. Eu quero um serviço, até mesmo no lixo, eu quero é trabalhar. Você não precisa, oh, oh, de um empregado, oh, oh, oh. Eu quero serviço. A Faculdade da Música apresentou Os Mestres Milionários José Rico, uma gravação de 1993, Escola da Vida. Um sucesso do passado e um sucesso do passado numa regravação feita no ano passado. Leonardo e Eduardo Costa, Princesa. Bate na palma da mão, Eduardo Costa.